E ele prometeu que um dia voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Ele voltará! recebe um brado de vitória.